Pedro Virtuoso, produzindo os melhores CDs do momento. Banda Meninos da Tropa, a tropa do sucesso. Cidade, água, luz e condomínio, escola dos meninos, internet, impostos, vinho. Onde créditos, contado pra, e o salário baixo, meu Deus, o que é que eu faço? Se for juntar os cócegos de Vasco, vai daqui até a Austrália. Maior que isso, só nosso amor, nossa paixão, vai daqui até o Japão. Quando o sol não parar de brilhar, eu vou te amar, eu vou te amar. E quando a terra não parar de girar, eu vou te amar. Curtir mais um CD com a marca DJ Pedro Virtuoso. Obrigado, meu Deus.